Na ilustração de hoje, eu quero te falar sobre dois homens que viveram na mesma época, tiveram as mesmas oportunidades, mas, devido à vida que levavam, proporcionaram e tiveram destinos diferentes, sortes diferentes. Um deles foi um homem chamado Mack Jenkins. Ele viveu em Nova York. Ele nunca acreditou no cristianismo, nem na educação cristã. Ele impedia que os seus filhos fossem à igreja. Ele era contra. Se bem que, de vez em quando, ele levava os filhos até uma igreja cristã quando os filhos pediam muito. Mas ele sempre falava mal das igrejas, falava mal dos pastores e dizia aos filhos que isso era perda de tempo. Pois bem, aquele homem que não deu uma educação cristã aos seus filhos, ele teve 1026 descendentes. Veja bem, 1026 descendentes. Vamos ver o que aconteceu com seus descendentes que não foram criados dentro do Evangelho. 30 deles foram condenados à prisão para cumprir penas de 13 anos em média. 190 das suas filhas e netas e bisnetas foram prostitutas. 680 se tornaram alcoólatras. A sua família deu um prejuízo ao estado de Nova York, um prejuízo de mais de 120 mil dólares, porque eram descendentes problemáticos. Eram pessoas sem Deus, sem salvação, sem limites, pessoas sem disciplina. Mas teve um outro homem que viveu neste mesmo estado de Nova York na mesma época. E o seu nome era Jonathan Edwards. Jonathan foi um homem que amou a Deus de todo o seu coração e procurou transmitir aos seus filhos a mesma fé que ele tinha, aquela fé viva no Senhor Jesus. Ele teve 922 descendentes. Agora vamos ver o que aconteceu aos seus descendentes. Quase a metade, 430, foram ministros do Evangelho. E não há trabalho mais honroso e mais importante sobre a terra do que ser ministro do Evangelho. E este homem, ele gerou nos seus descendentes 430 pregadores. Isto é, pessoas com mensagens para transformar o mundo, o que multiplica grandemente o poder da influência de Jonathan Edwards. Pois bem, 86 dos seus descendentes foram professores universitários. Veja, professores de alto nível, que ajudaram na formação das melhores cabeças. 136 dos seus descendentes foram autores de livros famosos, porque os que escrevem livros formam opiniões e foram bons escritores, se tornaram famosos, influenciaram com seus escritos um número incalculável de pessoas. 5 foram senadores dos Estados Unidos. Veja, senadores, um dos cargos mais importantes de uma república. E um deles foi vice-presidente dos Estados Unidos. Sua família nunca custou ao estado um centavo sequer. Pelo contrário, a sua família, os seus descendentes, contribuiu de uma maneira poderosa, com grandes benefícios para o povo americano. Existe uma grande diferença entre um filho educado no Evangelho e um filho criado sem Deus e sem salvação. Você pode ter certeza que se você criar o teu filho na igreja, ele não te dará dor de cabeça. A Bíblia até diz o seguinte: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. E não é somente o fato de você criar os teus filhos no Evangelho para que eles sejam bons cidadãos, mas principalmente para que você possa contribuir com a vida eterna dos seus descendentes, porque onde eles vão passar a eternidade? Você pode estar gerando filhos para serem atormentados no inferno. É isso que você quer para a tua semente? Ou você quer estar gerando filhos para que eles sejam uma bênção aqui nesta terra e principalmente eles sejam salvos para ocuparem mansões celestiais na glória? Do jeito que você está educando o teu filho, você também vai colher. Se você estiver criando o teu filho sem Deus e fora da igreja, se você estiver criando a tua filha fora da igreja, você vai ter muitas dores de cabeça. Os teus filhos aprenderão coisas erradas, não terão temor de Deus e não terão temor dos homens. Alguns se tornarão alcoólatras, outros viciados em drogas, outros se envolverão com maus elementos e terão passagens na polícia. Você vai ter muita dor de cabeça se você está descuidando de levar os teus filhos à igreja. Mas você está criando os teus filhos no caminho do Senhor, você pode ter certeza, a tua família será abençoada. Deus, quando chamou Abraão, Deus disse a ele, Abraão morava na Babilônia, e Deus falou: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e eu abençoarei os teus descendentes, e eles serão numerosos como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Abraão ouviu a voz de Deus, buscou a Deus, se tornou um buscador de Deus, e ele foi abençoado. Isaac foi abençoado, Jacó foi abençoado, e os seus descendentes foram abençoados. E entre todos os descendentes de Abraão nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a semente de Abraão, que abençoou toda a terra. Por isso que o Evangelho declara: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.